Voo Wolfgang Echo, finalizando o reboque na ponte número 9. Cliente, frequência livre, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Salvador, Web 76722, está no 6, pushback acionamento. Jet 6722, totalmente pronto, no 62? Decolado ao 51 no controle 120 decimal 8. 208. Tá na tela do táxi do mesmo, ok? Ok, vai chamar então. Provavelmente pronto, Jet 6722. 30, na árvore. Portugal 022, contact level 160, contact now receive center frequency 12685 or 12545. Confirm we can continue our contact level 170 for Portugal 022. Portugal 022, contact level 370, contact now receive center frequency 12685 or 12545. 12685-12545, pode fazer esse seu. Obrigada, Bonet. Boa noite. Salvador, é o Chané 6143. Vai passando o 180 até 160, tá autorizado para prosseguir. Chané 6143, boa noite. A sua identificação, autorizado, chegada bom. Desça para 4 mil pés. Eu estou tímido no 0117, vigilância radar. 4.017, eu escuto. Bom. Passa nível 175, chama o centro Recife, frequência 12685, alternando 12545, boa viagem. 12585, grato, bom final de semana. Meia 29, táxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6, dúzia, o ajuste 10 no 7, um bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 18612, com 1700 ao isso, muito obrigado, até a próxima. Webjet 6722, não escuta? Prossiga, senhora, para Webjet 6722. Coordenem com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Tanta Livre, pushback, saneamento, reporta táxi. Olha, eu agradeço, mas nós vamos esperar acabar o carregamento aqui mais uns 3 minutos. Gente, então reporta pronto para o início do push e acionamento. 6722, o ajuste no 0 no 7. Tá, 1-0-7 vai reportar. Pronto, Webjet 6722, obrigado. Salvador, boa noite. Voo 601, tem informação Whisky. Quando possível, autorização Galeão 360. Voo 601, boa noite. Informação Whisky, confere. Galeão, nível 360. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5024 no transponder. Autorização Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, posição Bridge, via pêndulo 110. O controle 208 e o transponder 5024, gol no 601. Correto, portão 4, chama pronto para o spec acionamento, gol no 601. Chama 601, muito obrigado. Então, 3567, passa nível 140, chama agora o centro Recife, frequência 1260, hotel 288, boa viagem. 629, decolou aos 59, chame o controle 120, decimal 80. 2080, obrigado, boa. Controle Salvador, boa, 03. 629, decolou, não sei se você. 629, contato radar na decolagem, sub para o nível 360 na saída da El, após líder direto brilho. 360 da EO, Lida Bridge, 3629. Chamé 143, autorizado a final do procedimento LSX8, desça para 2.000 pés, altímetro 107, reporta estabilizado. 2017, reportada estabilizado, 6143. contato estabilizado, visual contato certo. Estou repondo 18, 9612. 18643, 18694, fala aqui. 18, 6 está pushback no momento. Meia dúzia autorizado, reporta táxi, 6722 da web. Autoridade chama pro táxi, da internet 6722. Como de Salvador, boa noite, voo 9400. 03894. É o voo 1940, por gentileza, saída prevista para Guarulhos. 1940, saída prevista para Guarulhos, será da El Letra Bridge. Ainda não possui o plano no sistema, assim que eu tiver, chamo da conta, ok? Gente. Obrigado. Boa noite, da 3897. Da 3897 para Guarulhos, nível 320. Só um instantinho, copa por gentileza. Prepara da Elia da Bridge, aguardando. Aguardando. Estabilizando o localizador com a pista vista, 6143, passar a trabalho. Oi, 1-1-8, pessoal, 62. Tá 3897, pronto, copy? Prossegando. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El Leda após posição Bridge, onde intercepta o perfil 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-3-0 no transponder. Gente, autorizado Guarulhos, nível 320, saída da El Leda, voo direto Bridge, intercepta o perfil 1-6 e segue conforme a rota do plano. Vai, controle 1208, transponder 5030, 3897. Correto, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento, tá 3897. Gente, 3897. Qual é o Webjet 6722, pro táxi? 127, 340 e alterna constante. Webjet 6722, táxi via pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0-1-7, bom low. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 286, torre, ajustado 1-0-1-7, Webjet 6722, bom final de semana. Salvador, boa noite, TAM 3894. TAM 3894, boa noite, taxi via Alfa e reportante a taxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante para Juliette. Salvador com 1567, descende da Whisky. 1567, formação Whisky, confere, Brasília 360, copia? Copia pra você. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o perfil 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-2-6 no transponder, só um instante para o cotejamento. Então 3894, ingresso Juliette, posição 1-1. Ingresso Juliette para 1-1, o 3894. 1567, por gentileza, cotejo. Brasília 360, decola da 10 na saída Arbor, com transição Elefa, upper do Lute 17 até a Pina, próxima chegada, 208 no motor, 026 no fundo, 1567 da Cunha, posição 9. Ciente, no 09, chama pronto para o inspecionamento, gol no 567. Chamará, obrigado. Estacionamento do número 01, número 04. Fala, Guru 01, fala de feedback acionamento no portão 04. O nome 01, número 04, autorizado, reporta táxi. Autorizado, 01. Solo, boa noite, a Chané 6143, pousou, livrou, na Alfa. O Chané 6143, boa noite, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da táxi 6 Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa aguardando para ingresso, vai aguardar antes da Juliette. Salvador, tá 3897, pushback estacionamento, no 5. 3897 no 05, autorizado, reporta táxi. Autorizado, 3897. 1940, confirmando foi quem chamou o solo pré-copa, no Guarulhos 360. Aguardando o voo no 940. Gente, a saída prevista será da Eulê da Bridge, só um instantinho por gentileza, aguardando apenas o transponder com senso, ok? Fiat. Desça para 4.3 na chegada BOF, altímetro no 017. 4.0 na BOF, chama 017, 263. Controle, Salvador, boa noite, Eulê, 722, cruzando 20.7. 672, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da EL, após ler o direto base. Silvo 360, pode voar da EL da presente, ler da bridge? Autorizado direto da EL. Positivo da EL, web 672. Táxi Gol no 601, tem 1-67 a bordo, 3:25, alterna Campinas. Gol no 601, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-18, decimal meia dúzia, com ajuste no 0-7, tem um bom voo. Autorizado Indy Alpha no ponto de espera 18-6, é a Torre. Muito obrigado, bom trabalho. 6143, próxima Juliette, para ingresso. 8897 foi quem chamou o sol, confirma? Não, obrigado, foi o 6143, o Chané, está aqui na Alfa, próxima Juliette, para ingresso. O Oceaner 6143, apenas atentando ao Airbus da TAM, iniciando o push no 05, após o mesmo adentrar o pátio 3, ingressa Juliette 01 no portão. Matheus, assim que liberar ali, a gente entra para o 6143. Seguindo então pro 1 aqui o 6143, confirme? Afirmativo, Juliette 01. Juliette 01. Pra vai, via Juliette pra 01, 6143. 1940, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1940. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5043 no transponder. Gol 1940, 360 para Guarulhos. Decola da 10, curva direita, saída da AEL, Leda e Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5043, gol 1940. Correto, portão 2, chama pronto para o inspecionamento, gol 1940. No 601, no décolo, zona 5, chame o controle 120, decimal 80. 120, 80, semana 1, boa noite, em breve. Salvador, muito boa noite, Golfo, no 601, decola, zona 0, cruza 1, no 5007. Golfo, 601, no contato radar na decolagem, sul para o nível 300 na saída da EL, após ler o direto brilho. Gente, tá, Léo. Leta, Brise, a sessão 360, gol 1601. Galeão, 3 horas de manhã. 3897, taxia via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, no 7, bom voo. Taxia Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 3897, obrigado, boa noite. Tangente 9722, chama o centro Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 25133, é a 722. Três autorizado a final do procedimento ILSX, fechou no zero, desça para 2L3, altimetro no zero, no 7, reporte estabilizado. 2000, padrão estabilizado, 273. Rodolfo, 3297, posso fazer a decolagem. 3897, a linha decola, pista 1 no zero, vento variável 29. Livre, aliás, decolada 1 no zero, 3297. Da Gol 07 autorizado, reporta táxi. Preparar o táxi 569.